da CDD. Alô, Cidade de Deus! Se liga! Presta atenção! Vamos que vamos! Deixa comigo! Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de chora mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus.